já é tempo de viver, já é tempo de amar. Aquelas horas de angústias ficaram para trás, as lágrimas no seu rosto já não rolam mais. Por isso tenho que falar, oh, tenho que gritar. Foi tão bom conhecer. Tanto tenho pra contar, quantas coisas eu ganhei por amar você. É bem mais do que prazer. Muito mais que emoção. Quero gritar pra todo mundo, eu vou abrir meu coração. Temos tanto pra viver. temos tanto.